canalha. Linha de frente, sangue quente, as quadradas não falha. Sentindo o gosto da vingança, amargo na boca. Completamente equipado pra vida louca. Quantos pretos já cresceram sem condição de vida? E quantos brancos já morreram na vida bandida? A saga da periferia, sangue derramado. Tá tudo errado, embaçado só pro nosso lado. Dinheiro atrai putas, inveja, confusão. Penalidade cumprindo castigo. Culpa da chuva de aço doitão. Leva mais um pra capela do cemitério. Sentenciado a monta guarda no portal do inferno. Pisando firme no relento das trevas sombrias. Mais um guerreiro guardião aqui da periferia. Lutava pela sua cor, sua família. Fugindo do enquadro, a noite na correria. Não teve culpa, sem emprego, sem profissão. Pisando forte a madrugada na 5-8. Jaqueta preta, toca preta, um dois sumiu na escuridão. Pra trás ficou só sua vítima na avenida. Caminhonete de porta aberta, no peito a ferida. O sangue escorre ao meio de choro, dor e clemência. Deputado, empresário, fome zero não é providência. Enquanto estiver assim, aqui a situação. Vai ter juiz, vai ter burguesa dentro do caixão. O toque final vai ser dado sempre pelo gueto. Até ao fim pela favela, tem mais respeito. Se desandar, vai ficar pior pra vocês. Tem nego aqui vendendo a alma no final do mês. Criança passando fome, os velhos mal de saúde. É tudo culpa do governo, sem atitude. Bandeira do gueto erguida, é pano preto mofado. Marcado por tiroteio e sangue coagulado. A guerra aqui não é diferente da televisão. O armamento é pesado, clima de dor e tensão. Eu vejo medo em seus olhos ao anoitecer. A meta aqui é sobreviver até o amanhecer. Vida bandida é foda, o que ela traz ela leva. Quantos foram e não voltaram do campo de guerra? Seja na mão da polícia ou na mão dos bandidos. Até na hora dos ganhos sempre sai um perdido. Histórias, fatos, trairagem sem proceder. Cresceu o olho nas notas, mais um final de fuder. Ladrão que mata ladrão, a justiça é cega. A festa é na delegacia, o choro é na favela. Contradição ou não, lei do silêncio. Não é o filho da madame que aqui bebe desse veneno que dilacera estritamente o povo pobre. Cata latinha, papelão pra fugir da morte. Não acho certo não, aponto o cano então. Dignidade ao povo pobre, o caixão. Mas hoje eu vim pra cantar. Parado na fila, 4 horas da manhã no postinho aqui da vila. Povo pobre sofre, tratado como indigente. Fé em Deus, deixa quieto, segue o jogo, vamos em frente. Em meio à vida louca, mais distante do capeta. Com 5 polegadas no bolso esquerdo da jaqueta. Honrando a favela, representando a vila. O sol nasce aqui também, só às vezes que ele não brilha. A Blaze chega lotada, mandando polvorar. Gambé com a cara na porta, arma em punho, apavora. O tráfico se esconde, o tio da esquina fecha o bar. A mãe pega o filho no colo, começa a rezar. O que o pai dele ganhava por mês, por dia passou a ganhar. Basta cuidar, analisar, o entra e sai da quebrada. Se vacilar, se a boca estourar, com sangue sua alma será lavada. É moleque por aqui, da vida pelo tráfico. Calibre pesado, futuro é final trágico. A trilha sonora do inferno é choro e ranger de dente. Na vila é grito de fome e o descarro. Carregar do pente, duas opções, muito mais que pouco. Passar a dificuldade ou ser mais um gatilho nervoso. Promessas de emprego, conversa fiada. Hospital lotado, morreu mais um na maca. Dentro da mansão, trancafiado com seu filho. Na poltrona reclinável, nunca passou por isso. Olhando o filme de ação que pegou na locadora. Já vi esse 10 vezes, aqui se chama Vida Louca. Filme brasileiro, gravado aqui no sul. Miséria, cenas fortes, no mundo só mais um. Mais um depoimento que a Globo não mostra. Na veia em vez de sangue, o que corre é a revolta. Perdoe, mas hoje eu vim pra cantar. Filho da puta, joga no chão que o cheiro do sangue.